Ô, Matheus, qual é o nome do cara que montou o presépio do Menino Jesus? Cara que montou o presépio do Menino Jesus? Pera aí. O cara que montou o presépio do Menino Jesus foi o pai dele, José. Não, tenho certeza. Não sei. O presépio do Menino Jesus é Armando Nascimento de Jesus. Make a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Eu sou Sérgio Sampaio e estou sentado à meia página. Eu sou Matheus Salfi e nesse Natal eu vou dar peru pra todo mundo. Eu não acredito nisso. Que... Perdemos metade dos nossos telespectadores. Espero que o pessoal realmente não tenha desligado. É só brincadeira, viu, gente? Só avisando, é só brincadeira. Estamos começando aqui mais um podcast e hoje um episódio especial de Natal que já começa com peruzada na galera aqui. Vamos partir logo para as sessões de... Vamos partir logo para a agenda de recados. É, basicamente curta a nossa página no Facebook, o podcast, né? Sim. Podcast no Facebook. Acompanhe nosso site, acompanhe nossas postagens, compartilhe, indique para amigos. A gente está formulando aqui uma espécie de, não campeonato, mas uma espécie de vangloriação para quem nos ajudar, compartilhando nossos posts, indicando para amigos, que a gente vai mandar um abraço especial aqui e vamos fazer uma espécie de mini divulgação no nosso site. A dinâmica é basicamente essa, vocês vão pegar o nosso post que a gente vai compartilhar na página do podcast, no Facebook, e aí vocês vão compartilhar marcando um amigo e a gente vai saber que você compartilhou, porque aparece a notificação lá que você marcou a gente ou que você compartilhou o nosso post. E a partir disso a gente vai mandar no próximo episódio um beijo pra você. E a gente tá pensando também em alguma coisa pra fazer no site, algum tipo de colaborador do mês, é isso? Isso. É isso, colaborador do mês. Então você tem que também mandar e-mail pra gente e, se possível, entra no site, comenta o post, que a gente vai ficar muito agradecido, né? É, exatamente. O nosso e-mail de contato é o whatcastpod@gmail.com. Além de você escutar o episódio, você comenta a sua opinião, por exemplo, interage com a gente, comenta lá no post do Facebook, comenta aqui no site. Isso. Porque senão dá impressão... Fale o que você achou do concurso. Sim. É porque senão dá a impressão de que a gente tá fazendo um programa, mas que ninguém tá ouvindo, porque não tem muita gente interagindo. Então, vocês interagindo com a gente, indicando para as outras pessoas, dá um gás a mais pra gente fazer. Isso, a gente sabe que tem gente escutando porque a gente tem base, né? Tem a estatística aqui, tem a nossa família, mas a gente precisa ver a the face. A gente precisa ver o rosto de vocês. Exatamente. Bom, partindo pro próximo recado, que é sobre, novamente, a gente, olha aí. Bom, quem já escutou o episódio anterior sabe que a gente implorou aqui, quase chorou, para que vocês possam nos ajudar. E aqui a gente vem fazer esse pedido novamente. É, e não serviu de nada, porque eu não vi ninguém novo apoiando a gente. Mas a gente vai continuar falando até aparecer alguém novo apoiando, que é pra gente falar o nome aqui, esse tipo de coisa. Isso, então, basicamente, né, recapitulando, seja nosso padrinho, né? Você pode acessar o site do padrinho pelo nosso site, né? Logicamente, tem uma aba lá. Padrinho, Patreon. Isso. Patreon, mas você, o cara, pode fala dar muito essa bonito força em inglês. pra gente continuar trazendo esse conteúdo estranho pra vocês. Sim. E além do mais, é uma ajuda de pouco. Você dando um dólar, um real, já vai estar ajudando muito. Se todo mundo der, o projeto vai crescer e a gente vai ter coisa nova pra vocês. Sim, pense na época de Natal, época de doar. Faça essa doação pra gente. Bote lá na caixinha do podcast, doe quanto você quiser. Enfim, acho que nossos recadinhos foram esses. Então vamos para o episódio. Olá, podcastianas, estamos aqui para comentar sobre o nosso concurso de Natal. Isso mesmo, se você está chegando de paraquedas aqui e não sabe o que é isto, veja o nosso programa anterior e leia no nosso site. Hoje o nosso podcast é sobre o nosso concurso de Natal. A gente vai dar o resultado de quem ganhou o concurso de Natal, vai falar um pouco sobre os três vencedores. E vocês vão ver aí como é a dinâmica. Mais pra frente a gente vai fazer outros concursos. Isso, e só pra deixar claro aqui que foi bem difícil pra gente decidir os ganhadores. Alguns foram difíceis, outros não. Acho que o mais difícil foi foi decidir o último colocado. É, que o último colocado foi realmente difícil. A gente agradece a todos por terem enviado os seus contos, né? Ficamos realmente muito agradecidos. E foi realmente uma experiência muito legal ter esse primeiro concurso do site. Exatamente, porque não é uma coisa que todo mundo faz, infelizmente, mas a gente fez aqui e teve alguns contos que valeram muito a pena ler. Isso, realmente foi muito legal ter essa leitura. A gente sabe que o período, né, de duração do concurso foi pequeno, mas a gente fez assim, quando a gente teve ideia foi um pouco assim em cima da hora, mas pelo menos deu pra gente receber contos bem legais. Sim, o período foi pequeno porque foi de assim, como você disse, de última hora, mas esse foi mais um experimento para as coisas que a gente quer fazer mais pra frente dentro da plataforma Wattpad. A gente quer fazer outros concursos também, e isso. Esse já serviu de experiência pra gente saber como é que vai funcionar. Isso, e já que a gente ainda tá no começo do podcast, foi muito bom a gente ter recebido essa volta do público, né? Esse feedback, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, eu vou falar o nome da galerinha que participou, que enviou o conto pra gente. Começando pelo Carlson Galdino, com o conto Pesquisa Espacial. Teve o Diogo Ramos, com o conto Natalismo. A Priscila Carvalho, com o conto Sozinho no Natal. Isso foi bom. O Rodrigo Ramatti. Olha aí. Com o conto Alameda Arnold, 31.967. Esse também foi bom. A Camila Dias, com o conto Era Destino. E teve o Eliseu Cadena. E de repente aconteceu. Foram esses 6 contos que nós recebemos. Sim. Pro nosso concurso. A gente agradece aqui a todo mundo que enviou novamente. A vocês que enviaram, que provavelmente estão ouvindo para ver o resultado. Compartilhem esse post em suas timelines. E só tendo uma modificação, porque falamos antes que seriam 5 contos resenhados no site. Mas vamos resenhar os 6. É. Como um plus a gente vai resenhar os 6. O pessoal aqui se prontificou a resenhar. Alguns vão resenhar histórias a mais para poder a gente resenhar tudo. Isso, então mesmo que você não tenha ficado na lista do top 5, você vai ter o seu conto a resenhar. Exatamente. Bom, mas hoje nós vamos falar dos 3 principais, não é isso? É, hoje a gente tá aqui para anunciar os 3 principais. Os outros vão ser todos resenhados, vão estar lá no site e a gente vai entrar em contato com os autores para mostrar as resenhas, depois que já tiverem postadas. Mas hoje a gente vai falar especificamente dos 3 vencedores. Isso, e você tem aí a pontuação que a gente... Porque a gente fez em base de pontos, certo? Sim. A gente calculou, cada membro do site leu todos os contos e deu uma nota para cada um deles. No final nós somamos todas as notas e obtivemos uma nota total, sendo que alguns contos, na verdade, tiveram um demérito de ponto. Um ponto, na verdade, né, por cada demérito, por não cumprir uma parte da regra. Exatamente. Mas foi um ponto só, não afetou em muita coisa, não. Do menor para o maior, para dar aquele clima. Sexto lugar. Em sexto lugar. E de repente aconteceu de... Eliseu Cadena. Eliseu Cadena. Parabéns, você ficou em sexto lugar. Parabéns. A gente vai fazer uma resenha sobre o seu conto, vai postar no site, vai entrar em contato com você. Na quinta colocação, Era o Destino de... Camila Dias. Parabéns, Camila. Você ficou em quinto lugar. A gente vai fazer uma resenha também. E toda a gente vai fazer resenha e vai entrar em contato com você. Em quarto lugar, é Natalismo de Diogo Ramos. Olha, Diogo Ramos, você poderia ter ficado numa posição Diogo. Melhor. Parabéns, você poderia ter ficado numa posição melhor. Se você tivesse escrito menos, a regra do concurso era escrever 5 mil caracteres, você excedeu e muito. Mas a gente só descontou um ponto, então não fique tão triste. E em terceiro lugar, esse terceiro lugar, gente, já faz parte do programa, hein? Já vai fazer parte do programa que a gente vai lançar mais pra frente. Já tá dentro do nosso podcast. Exatamente. A gente vai fazer entrevista com esses 3 autores que a gente vai citar agora. Sozinho no Natal, em terceiro lugar, escrito por... De Priscila Carvalho. Olha aí. Priscila Carvalho. Priscila, você já tá convidada. É uma ótima colocação. Sim, um conto muito bom. Bem interessante, a gente vai comentar sobre ele mais pra frente. E você já tá convidada para o nosso programa. Vai entrar em contato. E Em segundo lugar e... Em segundo lugar. Essa vai ser sofrida pra dizer o segundo lugar. Paranã. Essa, olha, gente... Que rufam os tambores. A gente... Eu vou sofrer agora pra dizer esse segundo lugar, porque a gente ficou muito indeciso entre o primeiro então, e o segundo lugar. Então a gente lugar. Não precisa falar quem é o segundo lugar, a gente fala o primeiro. É, pode ser então. Em primeiro lugar, a gente escolheu o Pesquisa Espacial de... Carlisson Galdino. Isso, Carlisson Galdino. Parabéns, Carlisson, você ficou em... Conto arrebatador. Você ficou em primeiro lugar, o seu conto com... Eu percebi lá as referências a Douglas Adams, seu safadinho. Eu percebi. E você vai ganhar um peru, você é especial, ficou em primeiro lugar, vai ganhar um peru. E... Depois a gente entra em contato pra realmente falar o que, que você vai ganhar. Sim, sim. E em segundo lugar... Que a gente vai citar agora, mas lugar, que também o estava. Alameda Arnold. Exatamente, Alameda Arnold 31.967, exatamente. Que, e foi bem difícil de escolher, a gente. O Rodrigo Ramatti escreveu esse conto, que é também muito bom, ele ficou na segunda colocação aqui. Foi difícil de escolher, mas o Carlisson acabou se destacando. Isso, e na verdade, né, vamos contar aqui um pouquinho. Que foi uma disputa bem acirrada por um ponto de diferença que o Carlisson ganhou. Apenas um ponto, exatamente. Sozinho no Natal fez 27,5 pontos, 27,5. O Alameda Arnold fez 31 pontos e o Pesquisa Espacial fez 32 pontos. Pra vocês verem quanto foi difícil. Sim, sim. A disputa entre os dois primeiros colocados foi bem difícil, porque os dois contos foram muito bons. Uhum. E eu acho que o Pesquisa Espacial ganhou porque ele trouxe uma coisa do humor, né? O Alameda Arnold é um conto mais macabro, assim. E... É um ponto bem legal, porque, como eu disse, né, quando a gente estava conversando nos bastidores, que o Pesquisa Espacial foi despojado, trouxe esse humorístico. Bom, então agora eu vou fazer a leitura do conto, Sozinho no Natal, da Priscila Carvalho. O usuário dela no Wattpad é Priya Carvalho, com P-R-Y-I-A Carvalho. A gente vai deixar o link no post. Isso. Bom, então agora eu vou fazer a leitura do conto Sozinho no Natal, da Priscila Carvalho. O usuário dela no Wattpad é Priya Carvalho, com P-R-Y-I-A Carvalho. A véspera de Natal chegara e tudo que Alex queria saber era o sentido do Natal. Certo dia, ele ouviu que as pessoas tinham mania de batizar coisas inanimadas como datas para homenagear alguém. O jovem morava na rua e via, no final de todos os anos, as pessoas enfeitarem suas casas e lojas com luzes coloridas que piscavam. Ele achava lindo, principalmente quando montavam uma enorme árvore no meio da praça. Essa era diferente, pois todos os anos eles alternavam as cores que enalteciam a famosa árvore da qual todos orgulhavam-se de comentar. Seu maior sonho era alcançar aquela estrela que permanecia no topo, intacta. A atração não era exatamente ela. Mas apesar disso, não conseguia esquecer-se dela com facilidade. Assim que a escuridão substituíra o céu, o garoto corria para o banco e mirava a árvore, enquanto abraçava as pernas. Embora soubesse que era impossível, ele apenas gostava de imaginar-se voando ao redor dela, admirando cada centímetro coberto de luzes alegres, em diversos ângulos, uma vez que tinha a impressão de que ela seria ainda mais impressionante. Esse ano não seria diferente. Mesmo com fome, estava muito feliz por poder admirar novamente a árvore mais inusitada que já vira. No entanto, enquanto dirigia-se para a praça, ouvia um latido sofrido vindo de um beco qualquer. Por achar que o cachorro estivesse em apuros, ele foi verificar. Ao chegar perto do cachorro, percebeu que havia uma viga de concreto sobre sua pata. Tentou aproximar-se do pobre animal, porém este rangera para o garoto, pensando talvez que iria machucá-lo. Sussurrando exatamente o contrário, o menino viu-se com as mãos sobre a cabeça dele e sorriu ao conseguir a confiança do mesmo. Tentou tirar a viga. Incessantes minutos passaram-se até finalmente conseguir tirar o cachorro do sufoco. Foi embora e o animal o seguiu. o menino deixou que eu acompanhasse, pois não queria ficar sozinho, não mais. De frente para a árvore toda azul, detalhadas com a lua minguante e luas cheias, o garoto apossou-se do banco e deixou que o cachorro sentasse ao seu lado. Sabe, cachorro, todos os anos vejo várias pessoas comemorando, juntas, o que dizem ser o Natal. Será que o Natal é mesmo que estar acompanhado pelas pessoas que amamos? O vira-lata gemeu e o menino concluiu que ele concordara. Acariciou os pelos do animal, fazendo-o aproximar-se do seu salvador. Será que isso só vale para pessoas? Aquietou-se. Bem, a gente podia criar um novo sentido, proferiu animado. Tá bom, vou pensar uma vez. Vou pensar. Uma vez ouvi falar que o Natal tem o poder de aproximar as pessoas. Então, já que hoje é o Natal e que essa pessoa nos aproximou, posso dizer que a pessoa que se chama Natal não se importa se eu passar esse dia com um cachorro. Sabe de uma coisa? Acho que ela quer dizer que eu posso passar com quem eu quiser. Porque, sabe, se tiver amor, não importa nada. Até a fome acaba. Por um tempo, né? Olhou para o topo. Talvez isso valha para qualquer coisa. Não sei se uma estrela tem sentimentos, sabe? Eu a vejo brilhar e me parece que ela tem. Mas acho que só coisas que se mexem podem ter sentimentos. Você deve ter, porque se mexe e até chorou quando estava preso. O que eu quero dizer é que talvez não importa com quem ou com que você passe. Porque eu sempre passava esse dia sozinho. Na verdade, passo com essa árvore. Talvez ela seja a minha salvação. Talvez eu ainda exista só para vê-la brilhar. Até queria que ela continuasse brilhando. Você também iria querer, né? Porque, sabe, não sei o que é esperança. Ouvi alguém falar, mas vê-la brilhar me dá certa esperança. Também não sei se é coisa boa. Eu só sei que dá. E que se isso for um sentimento, parece ser bom. Acariciou o vira-lata, fazendo-o sorrir ao puxar suas bochechas. Ele ria até a barriga doer, roncou de fome. Essas distrações foram tão boas para que ele fizeram não esquecer de que tinha que comer. Ele só não sabia o quê. Pai! Chamou um garoto, puxando a camiseta do homem. É a lua. Onde? Ali. Apontou. No banco com um garoto, disse, indo até lá e arrastando seu pai junto. Ei, essa é minha cachorra. O menino mirou o outro, confuso. Com licença, essa é a lua. Vamos levá-la para casa conosco. Ao ouvir seus donos, a cachorra levantou-se pulando no pequeno dono. Vocês não podem! Sem ela, ficarei sozinho de novo! Exclamou o menino de rua choramingando. Ah, você está acostumada, não está? Mas uma noite não fará muita diferença, disse o pai, olhando indiferente. Mas... Bem, temos que ir. Sua mãe nos espera para comemorar o Natal, filho. O pai lembrou. Seu filho concordou, afastando-se do menino deprimido. De longe, ele olhou para trás, dando-lhe um aceno. Quando o menino acostumou-se a ter alguém do seu lado, levaram-no embora. Era por isso que não gostava de fazer amizade. Ele teve vontade de desistir de tudo, mas não podia. Mancando a imensa árvore esperava aparecer para vê-la brilhar. Todos os anos. Era para isso que estava na Terra. Afinal. Caralho. Eu senti o Matheus soltar uma lágrima. Caralho, esse conto ele é muito, muito profundo. Ele faz, além de fazer uma crítica social sobre um menino ser um morador de rua e não ter ninguém para ficar com ele, ele tem algo de infantil que é muito interessante, velho. E o final dele é chocante, porque eu pensei que ele ia só ficar lá com o cachorro olhando pra árvore, que ia aparecer Papai Noel e tal, mas não, ele fica sozinho. É um final triste, não é? É um final realista. É, a vida é triste, velho. Esse realmente é tocante, esse conto é muito bom. Sim, porque se você parar pra pensar, né, nem todos esses moradores de rua têm a companhia da árvore brilhante. É, exatamente, porque o Alex ele é um retrato de muitos moradores de ruas que tem por aí. Só que ele tem essa coisa pra se apegar, que é a árvore de Natal, mas tem vários que não tem nada pra se apegar, que a vida tá, não vale de nada, entendeu? Isso, e quando ele consegue um amiguinho, que na verdade é um animal, né, acabam tirando esse prazer dele ter um colega do lado. É interessante que nossa opinião, acho que até meio que diverge nesse ponto, mas que você disse que não gostou da forma como... Eu acho que foi isso, pelo que eu entendi que você comentou lá no bate-papo do Facebook. Uhum. Você não gostou da forma como o pai trata o menino morador de rua. Mas eu achei bem realista, cara, porque eu vejo muita gente tratar não, assim. Não, na verdade, não foi bem isso, porque a gente sabe que essa é a realidade. Sim, sim. Pessoa é marginalizada, né? Você é morador de rua, você é marginalizado. Exatamente. Uhum. Isso que aconteceu aqui. O cara tratou com tamanha indiferença. Parece que pra ele não faz diferença se é uma criança, se é um adulto ali, ou os sentimentos que a pessoa tá tendo. Pra ele é como se aquilo não significasse nada. E o mais engraçado também é porque ele tem esse apego com o animal e acaba de maltratar um ser humano, né? Exatamente. É como se ele desse muito mais valor para o animal, tanto pai quanto filho, do que para o próprio menino que tá ali, né? Que é um ser pensante. Não que eu esteja desmerecendo aqui animal nenhum, mas claro, é uma situação... Porque, por favor, né? Animais são legais. Sim, são, mas é uma situação complicada. Eu acho que se eu tivesse nessa situação aqui, eu acho que no mínimo eu levaria o garoto para comer uma ceia de Natal na minha casa. Acho que eu não conseguiria ter essa... Coisa que muita gente não iria fazer. É, eu não conseguiria ter essa frieza de simplesmente ignorar você. Ele diz assim, você tá acostumado, não está, mas uma noite não fará diferença. Pô, isso é um soco no estômago, né, velho? Você pensar... Porque realmente existem pessoas que diriam isso, entendeu? Isso é o preconceito. É, exatamente. Mas eu gosto, particularmente meus filmes favoritos e meus livros favoritos. Geralmente tem um final mais triste, ou mais reflexivo. Bom, na verdade, o final dela foi, quando eu li, eu fiquei, pelo amor de Deus, não passa pra chorar. Ficou chocado, deu vontade de chorar, suou pelos olhos, né? Foi, porque esses animaizinhos são legais. O Sempre ao Seu Lado é um filme que toca muito, né, pela lealdade do animalzinho. Sim, sim. Claro que não se encaixa bem na história aqui, mas é uma história... Eu acho que quando você coloca especificamente um ser humano e um cachorro, dá uma proximidade, porque praticamente todo mundo já teve um cachorro de estimação. Então meio que você cria um laço automático com o personagem e com a situação que ele tá vivendo, né? E por que não criar um laço com esse garoto de rua? Eu queria fazer aqui algum silêncio, porque eu não sei exatamente o que dizer desse conto. Ele é bem chocante. Não, falando sério, ele é muito bom exatamente por isso, porque ele faz você refletir, que nem a gente tá refletindo agora. Todo mundo que lê, a gente vai deixar o link no post, todo mundo que lê vai poder refletir um pouco sobre o Natal e o que significa o Natal, porque o Natal pro Alex, ele diz em algum momento aqui, que o Natal significa você ficar com outras pessoas e que ele fica sempre sozinho. O que ele tinha era a árvore. Isso, e aí, isso, quando ele por finalmente... perto de pessoas que amamos. Então, e quando ele finalmente acha algo pra se apegar, algo pra amar, é tirado dele assim, sem pena nenhuma, entendeu? Sim, e reforçando aqui, a Priscila recebeu vários comentários realmente bons, né, sobre o conto. É, sim, tem comentários aqui elogiando muito, a galera dizendo que ficou na bad, que adorou porque é bem rápido. Olha, falaram aqui... Porque é realista. Eu não sei agora, CG, se a gente já pode começar uma crítica mais ávida, se você vai querer fazer isso. Mas eu tenho uma crítica aqui, disseram nos comentários que era um conto rápido, e eu achei sim que foi rápido, mas eu acho que poderia ser mais rápido do que isso. Que ele poderia ter menos frases... Talvez frases mais curtas pra acelerar. Eu não sei, em alguns momentos eu senti uma dificuldade. Principalmente quando o personagem pega aqui na hora do diálogo e ele faz meio que um discurso inteiro pro cachorro. Porque eu imaginei o garoto falando isso. Tudo isso e não pensando. Se ele estiver pensando, sim, tudo sim, bem. Porque quando... porque quando, até quando agora, quando eu li, né? Você percebe que a entonação da voz faz com que você pense que é o garoto falando tudo isso pro cachorro. Então torna-se realmente... se bem que é o fato, né? Porque se ele estava sozinho ali com o cachorro era o único amigo dele no momento. A solidão pode propiciar isso. Ele aproveitou o momento pra conversar. Isso. Não, eu achei que em alguns momentos ficou meio grande. São coisas que podem ser verificadas. Sim, eu acho que poderia diminuir. Ou talvez espaçar com alguns acontecimentos o que estava acontecendo ao redor. Eu disse agora que estava longo, mas talvez se ela tivesse crescido um conto um pouco mais. O que dentro do concurso talvez não desse. Mas ela poderia ter crescido um pouco mais o conto, colocando entre essas frases que estão aqui, em alguns momentos ela colocando algo do que acontece ao redor, para criar uma atmosfera, né? Isso, mas o conto foi feito especialmente pro concurso, então acho que desse tamanho ele tava limitado. Bem direto e emocional. Sim, ele foi bem legal no quesito... Apesar de curto, ele trouxe mais... Exatamente como você disse agora, no quesito emocional, ela usou poucos caracteres, eram 5 mil caracteres pra fazer uma história, e ela fez uma história muito poderosa com pouco, né? Era muito pouco Isso, o que a gente sempre diz, né? Que a dificuldade, né, de transmitir uma emoção com poucas palavras. Exatamente, ela conseguiu fazer isso muito bem nesse conto. Então, parabéns, Priscila. A gente parabeniza publicamente isso. Aqui, é muito bom. Continue assim. A gente não, né? Eu vou tentar ler outras histórias suas pra ver se são todas o mesmo nível, se você mantém. Opa, sinto o cheiro agora de... Não. Cuidado, Matheus, é muito crítico. É uma expectativa. Ela me vem com um sozinho no Natal. Pô, agora eu criei a expectativa. Eu vou ler outra coisa dela, eu vou querer que seja tão bom quanto isso. Ficou pesado agora, Priscila. É, vai ter que fazer algo tão bom, hein, pra me satisfazer, porque eu sou muito crítico. Bom, então acho que a gente não precisa se aprofundar aqui nas críticas, certo? Não. Vamos lá, vamos ler agora o conto do Rodrigo Ramazzo. Okay. O conto é o Alameda Arnold, 31.967. Bom, Cid sentou-se ao volante da SUV como se a neve entrando pela porta aberta não fosse nada. Colocou as sacolas com as compras no assento ao lado e só então fechou o carro. Olhou para os flocos grudados em suas luvas, braços e pernas, depois para o que estavam no para-brisa, depois para os que rodopiavam lá fora. Passou a mão pelo corpo, sem pressa, sem ter mesmo, na verdade, pelo que correr. Ligou o carro e saiu do estacionamento do supermercado, deixando a marca das correntes do pneu gravadas na neve recente. Saiu da estrada principal, entrou na vicinal e começou a subir a serra da mesma forma que vinha fazendo nos últimos anos, aquela época sozinho. Mal se lembrava do som de sua própria voz. Não tinha ultimamente motivos para usá-la. Dirigindo por aquela paisagem vazia, branca, tão vazia e tão branca quanto ele. Cid tentava pensar nas compras, se faltara algo, se teria que descer novamente para reabastecer a despensa antes do ano novo. Mas a verdade é que não conseguia deixar de pensar neles. Subia a montanha sozinho, para manter a tradição por um motivo que ele não se atrevia a tentar explicar. Sempre os trazia de volta. Sempre trazia suas mortes de volta. Sempre trazia aquele dia de volta. O corpo esquartejado da esposa. O irmão empurrado da sacada. Os sobrinhos enforcados. Cid tentava não pensar, mas sabia que não podia escapar de sua maldição. Por isso já não falava. Por isso subia a montanha sozinho, para homenageá-los. E para, inevitavelmente, pensar neles. Chegou finalmente à casa de campo, no fim da rua, que era Alameda, só no nome, tudo vazio e branco e desolado. Todos os elementos, a paisagem, a casa, ele. A chave girou com dificuldade, já que só era usada naquela época do ano. A neve não, girou e entrou em casa sem cerimônia. Cid travou o carro com o controle e só então fechou a porta atrás de si. Não tinha pressa, não estava ali para ficar confortável, estava ali para cumprir a sua maldição. As festas de fim de ano para ele também eram festas só no nome. Foi até a cozinha, deixou o panetone e o bolo sobre a mesa, guardou o vinho no armário e o café. Sentou-se, deixando o café sobre a mesa, ao lado das outras sacolas, como em todo o ano, como em todo o Natal. Começou a chorar. Já fazia tanto tempo, tantos anos, e Cid ainda não aceitara a sua maldição. Quantos anos, na verdade? Há quantos anos ele subia ali sozinho? 10? 15? Quantos haviam morrido depois daquele amaldiçoado dia? E por que nenhum deles o fazia se esquecer dele? Dela? Deles? Aos poucos, Cid parou de chorar. Sempre parava. Buscou a machadinha na área de serviço. Foi até o jardim. Derrubou o pinheiro mais jovem e arrastou-o para dentro de casa. Colocou-o no canto da sala, ao lado da lareira. Enfeitou-o com as luzes e bolinhas. Uma estrela no topo. Buscou os dois sacos pretos no porta-malas, com os novos corpos esquartejados, e deixou-os ao pé da árvore. Suspirou, pontuando o fim de mais aquela etapa. ficariam ali pelo Natal e então quando viesse o Ano Novo, eles o enterrariam no porão, como sempre fazia, junto a todos os outros, junto a ela, a ele, a eles. Caraca, mano. Sentiu a tensão na voz. E você, parabéns, velho. A leitura foi realmente muito boa, velho. Passou o clima, assim, aquela, como se você colocasse a atmosfera do personagem, do texto na voz. Foi muito boa a leitura. Então, pra começar aqui os comentários sobre o conto do Hamat, ele começa a construir, desde o início, um sentimento de culpa que quando eu li pela primeira vez, e agora já sabendo o final, claro que eu tive uma visão diferente, mas quando eu li pela primeira vez, eu pensei que ele estava construindo que o cara estava triste, depressivo, porque tinha perdido a família, tinha perdido a esposa, o irmão e tal. E em algum momento ele... Foi a mesma coisa que eu pensei. Então, e aí ele fala que em algum momento é que empurrou o irmão da sacada. E quando eu li isso aí pela primeira vez, eu levei um choque. Eu disse, caraca, ele diz, sempre trazia a morte de volta. Sempre trazia suas mortes de volta. Sempre trazia aquele dia de volta. O corpo esquartejado da esposa, o irmão empurrado da sacada, os sobrinhos enforcados. Aí eu disse, caraca, será que ele foi perdendo todo mundo, tipo, um de cada vez? Os sobrinhos foram, sei lá, se enforcaram porque o irmão dele, que provavelmente era o pai do sobrinho, tinha sido empurrado da sacada por alguém, e o corpo da esposa esquartejado. Eu disse, caraca, o que eu pensei foi exatamente isso. Entrou alguém na casa de Sid, matou a esposa dele e o irmão dele, e aí depois o sobrinho dele se suicidaram. Só que aí ele vem construindo, e no final ele, pelo que eu entendi, ele disse que na verdade foi o Sid que matou todo mundo. Caraca. Sim, porque é isso que ele faz todos os anos no Natal. É, ele mata. Caralho, isso é extremamente bizarro. E eu compro que provavelmente tem alguém que faz uma coisa bizarra dessa, tá ligado? Mundo afora, nunca se sabe. Logicamente que tem. Tem psicopata pra tudo, né, velho? Mas eu achei muito bom esse plot twist do final. O clímax dele, ele coloca você no clímax. Parece que ele vai finalmente revelar o que você tá pensando que é. Ele faz você criar a expectativa de que você sabe o que é que vai acontecer no final, mas quando chega no final ele muda tudo, e é uma coisa diferente que você não pensa, que você não pensou e que te choca, né? Pelo menos pra mim foi extremamente chocante. É bem bizarro, porque a gente vê ele subindo a serra, né, em direção à casa de campo, e você não vai entendendo nada daquilo até que ele... Porque aí depois faz sentido, né? Porque aquele lugar tão longe e tudo mais, porque Sim. Ele faz isso todos os anos e acaba enterrando os corpos no porão. É, cara, então, é muito interessante isso, mas essa questão de neve... Se você parar pra pensar aqui também, né, que ele fala aqui há quantos anos ele subia ali sozinho. Exatamente. Há quantos anos ele faz aquilo? Isso é muito bizarro, porque o cara, se você pensa nisso, há quantos anos ele faz, há quantos anos ele matou a família dele, entendeu? Há quantos anos ele matou a família dele, há quantos anos ele vem matando pessoas, entendeu? Caraca, é extremamente bizarro e assustador. E você pode perceber, né, que... Ele, praticamente, ele tem um sentimento, porque ele chora todos os anos. Sim, é como se ele fosse um psicopata que faz as coisas, mas ele sente, eu acho que ele sente, não é, alguma culpa. Sim, Hamat, por favor, responda-nos o que aconteceu. Escreve mais sobre isso, velho, isso aí é bom, hein? Eu gostei disso aí. Não, talvez... ele vai nos contar no... Ele vai contar pra gente no episódio. Vai sim. A gente vai falar de um tio essa ideia. Inclusive, você falou disso agora. E eu fiquei curioso pra saber se existe esse lugar, Alameda Arnold. Eu pesquisei aqui, mas eu não sei se eu pesquisei certo. Não achei nada. No episódio ele vai falar pra gente. É. Isso. Eu já ia responder, mas deixa que o Rodrigo fala. Existe? Ah, fala aí, pô. Eu tô não realmente existe, na verdade, foi uma homenagem que ele fez, Alameda Arnold, se eu não me engano, é o nome de uma música. Sim. Ah, interessante, ele pode explicar isso mais no episódio, né? E a numeração, se não me engano, é março de 1967, provavelmente é o ano quando foi lançado o nome da música. Sim, sim. Ou o álbum. Acho que na verdade é um álbum. É, provavelmente, pode ser 31 de setembro de 1967, né? Bom, esse é foi um conto bem, bem sombrio de ler. É, só pra fazer ressalvas aqui, pra não dizer que ficou só no elogio, no puxa-saquismo, eu não gostei da forma como é americanizado o conto. Neve, o personagem principal, Cecide, ele meio que dá que isso acontece fora do Brasil, obviamente. Porque tem neve, né? O personagem é Cid e tem o SUV, sim, que também tem SUV no Brasil, mas enfim, me pareceu que é fora do Brasil. E eu gosto quando são escritores brasileiros que eles escrevam mais no Brasil, mas essa, porém, é a única ressalva que eu tenho. Tanto a escrita quanto a estrutura do conto foi bem legal. Criou um clima e resolveu muito bem no final. Sim, quando falamos anteriormente, né, nos bastidores, a escrita do Rodrigo realmente é muito boa. Sim, sim. Ele recita, ele parece que ele desenha as letras, é, assim, cara, a frase. É genial, tem uma parte aqui onde ele diz, cara, é ele diz, ele usa a figura de linguagem, dirigindo por aquela paisagem vazia, branca, tão vazia e branca quanto ele. Pô, isso é muito bom, profundo, o cara usa um travessão pra fazer, pra acrescentar uma coisa, uma figura de linguagem, e fica muito bom isso, velho, eu vou copiar, só quero dizer isso. Eu vou copiar essa técnica, vou enfiar a travessão e bota a figura de linguagem no travessão. Mas a minha frase favorita foi o final. O final? Eles ficariam ali pelo Natal, e então quando viesse o Ano Novo, ele os enterraria no porão, como sempre fazia, junto a todos os outros, junto a ela, é, a ele, a eles. É, essa, cara, essa frase é maneiro, é, né, atenção, porque faz você imaginar o cara fazendo a aproximação, né, enterrando as pessoas, em todos os anos, né, bem bizarro. É, parabéns, Rodrigo, é um conto de... Isso, e sem retirar a emoção, né, de volta, né, pra esposa, o irmão e o sobrinho. É, sim, ele fica sempre repetindo dela, ela, ele, usando esses pronomes pra deixar subjetivo quem é, e isso é muito bom, né, porque você consegue colocar qualquer pessoa ali, pode ser, por exemplo, seu irmão, sua mãe, seu pai, é só você imaginar. Tá aberto pra você imaginar quem é que você vai colocar naquele pronome. Mas quando o Rodrigo vier aqui, ele vai falar qual é a maldição do Cid. É, muito bom. Acho que a maldição é essa, né? Ele ser um louco então que malta as pessoas. É, isso. É. Bom, então vamos para o primeiro colocado. Bom, o próximo conto, o nosso ganhador, é o Pesquisa Espacial, do Carlson Galdino. Exatamente. Que sensação de enjoo estranha. Ai, minha cabeça. Quê? Estou amarrado. Que lugar é esse? Muita luz. Tenha calma, você está saudável. Como assim? Que voz é essa? Eu só me lembro de ter pego a BR para ir para casa aí. Está tudo bem. Sou um ET. Estou aqui para fazer umas pesquisas. Que merda de ET que nada. Nunca ouvi falar de ET falando assim? Não saquei. Ó só. Como peste um ET fala português. É difícil de entender. Esta sala modula minha telepatia para significados. Depois traduz para a língua de cada um usando nossos próprios vocabulários. Assim eu entendo o que você fala e vice-versa. Peixe, Babel? Não é peixe. É tecnologia na sala. Peraí. Você é um ET? E me abduziu? Para minha pesquisa de campo, preciso entender o que é esse tal de Natal. O que é isso? Pô, é sério isso, é? Sim. Por que eu ajudaria? Eu tenho um companheiro que estuda biologia e está fazendo os experimentos no seu planeta. Você pode escolher com que projeto colaborar. Tá bom, depois você me libera? Certamente. Tá. Natal é um dia que se comemora o nascimento de Jesus. Uma festa de aniversário global? Mais ou menos. E onde mora esse Jesus? Ah, já morreu faz uns 2000 anos. Então acho que não entendi direito o que é uma festa de aniversário. Tudo bem. E os presentes? Presentes? Por que as pessoas dão presentes uma para as outras? E por que esse Jesus não está vivo para receber os presentes da sua festa? Não, é que tipo, quando Jesus nasceu, vieram 3 reis magos e trouxeram presentes para ele. Entendi. Eles vestiam aquelas roupas quentes vermelhas. As pessoas ficaram com inveja de Jesus e quiseram receber também presentes, se criando o Natal. Não, não, nada a ver. Posso ir agora? O que não tem a ver? Nada. Tem a ver esse lance de inveja e a roupa, pelo menos no presépio, é outro. Então por que trocam presentes? É um costume, só isso. Papai Noel dá os presentes. Para todo mundo? Sim. Do mundo inteiro? Claro. E onde eu encontro esse Papai Noel? Gostaria de conhecer a tecnologia que ele utiliza. Quê? Não, Papai Noel não existe. Não existe? Isso está ficando cada vez mais confuso. É, olha, Papai Noel é só uma imagem e quem compra os presentes são as pessoas. Certo. Assim se garante que cada pessoa da Terra ganhe um presente. Um esforço interessante da organização social. Mas nem todo mundo ganha presente. A gente só compra para as pessoas próximas, para os filhos, irmãos. E o que costumam ser exatamente esses presentes? Sei lá, qualquer coisa, um filme, uma roupa, um brinquedo. Algo que a pessoa esteja necessitando. Não, é só para marcar o dia mesmo. Então esse Papai Noel e esse Jesus são uma desculpa para que exista comércio. Olha, falando assim, parece muito duro. Mas vocês não têm Natal? O que você acha? É mesmo, né? Pergunta idiota a mim. Você já pode ir, mas não vai se lembrar de nada do que aconteceu aqui. Caramba, estou no acostamento. Cara, a turma não vai acreditar nessa história. Será que foi um sonho? Deve ter falhado o neutralizador neural deles. Agora fiquei curioso. Eles não têm Natal? Mas será que tem datas comemorativas? Personalidade? Que droga! Como eu descobri isso? Se eu for na faculdade, consigo investimento para fazer um projeto de pesquisa desses também? Caralho, é muito bom, velho. Porque ele não só faz uma crítica social ao Natal, como ele também usa humor para fazer isso, né, velho? O humor e a ficção científica. É o melhor jeito, né? É, cara, muito bom. Tem uma parte onde ele diz aqui, ó. Eu vou... Só pra falar, eu não sei se você pegou essa referência, mas Peixe Babel é do Guia do Mochileiro das Galáxias, lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro também de ficção científica com muita crítica social e humor. Eles colocam um peixe dentro do ouvido pra traduzir, e aí quando ele falou da sala traduzindo, ele falou Peixe Babel porque ele tinha referência, o personagem principal tinha referência do Guia do Mochileiro. O personagem tinha referência do Guia do Mochileiro. É, velho, quando ele da primeira vez eu achei muito foda, velho, eu disse, caraca, Peixe Babel, velho, Guia do Mochileiro das Galáxias. E o texto todo, a forma como ele faz o texto, esses diálogos absurdos, isso é muito Douglas Adams, velho. Eu curti muito esse conto. Pra fazer uma crítica aqui, pra também não fazer só elogios, quando o Carlos Guilherme mandou o link dos contos pra mim ler, que ele juntou tudo e mandou pra gente no grupo da gente lá no Facebook, eu peguei, aí eu abri, aí você abre e aparece a sinopse da história. E aí eu olhei pra capa, porque também Sim. aparece a capa. E o cara não fez capa e era a foto dele enquadrada com um tipo de efeito. Só que eu não sabia que o Wattpad fazia isso automaticamente quando você não colocava capa. Sim, sim. E aí eu pensei que era uma capa muito mal feita. E quando isso. Eu peguei, eu já peguei com todo preconceito. É aquela história, nunca julgo um livro pela capa. Eu peguei com todo preconceito, fui ler achando que seria uma merda e foi o que eu mais gostei. Ah, o dito não julga o livro pela capa. Sim, sim. Mas eu vou deixar aqui a dica, da próxima vez que o Carlisson for escrever um conto, pede ajuda pra alguém. Tem uma galera aí no Wattpad que faz capas. Você pode pedir até ajuda isso, a mim, eu faço de boa. Que ficam prontas rapidinho. Peça pra mim, eu faço. Não, isso é brincadeira agora. Agora, não, mas pra fazer, obviamente... Agora que você ganhou, ele faz. Não, pra mim fazer, além de você ganhar, você tem que apoiar a gente no Padrim e no Patreon. Aí eu faço a capa pra você. Faço, inclusive, pra essa história ter uma ideia muito ele boa. Faz mais do que capa. Quando pra você ter uma noção, ele já comentou na sua história. foi o único que eu comentei. Comentei e fui stalkear o site dele. Ele tem um site aí, gente. Acho que é Carlos Galdino. Peraí, deixa eu conferir pra ver. É carlissongaldino.com.br. É um site que tem muito texto lá pra vocês lerem. Então, Carlisson, parabéns, você foi o campeão. Você vai participar da nossa entrevista. E além de participar da nossa entrevista, você vai ganhar especialmente do CG Sampaio, vai ganhar um peru. É isso, ele vai dar o peru pro campeão. Não, eu vou entregar outra coisa, quem vai entregar o peru é o Matheus. Agora tá fazendo panos quentes, né? Disse que ia dar peru pra todo mundo. Agora tá fazendo panos quentes. Não. Esse é o Carlos. Eu dou chance. Bom, enfim, vamos fechar essa gama de conteúdo peruano aqui. Eu tenho a agradecer a todos, né, novamente. A agradecer ao Carlson que enviou esse conto. Realmente fez a gente dar boas risadas aqui. Sim, com certeza. Agradecer ao Rodrigo, a Priscila também. E a todos os outros, né, que continuem melhorando seus escritos. É. Porque a gente sabe que não é de primeira que a gente vai... Primeira, de segunda que a gente vai fazer textos perfeitos. Sim, sim. Inclusive, o texto campeão não foi perfeito. Ele também tem alguns problemas aqui. Sim. Que a gente simplesmente não citou por uma questão de tempo. Mas ele tem, sim, alguns problemas. Nem de longe é perfeito. Sim, mas quando a gente junta tudo, toda o conjunto da obra, né, a gente acaba tendo uma obra belíssima. Sim, sim, de fato. Bom, então nós vamos entrar em contato com todos, né, porque nós vamos resenhar os contos e com os principais, os vencedores que iam participar do nosso programa, falando um pouco sobre como foi escrever esses contos natalinos. É, como surgiram as ideias, né? Os bastidores. O que aconteceu de fato na vida dos três. Eu acho que só pra deixar a mensagem aqui, a galera que escreveu e mandou pra gente, se precisar de ajuda aí na escrita, se precisar de dicas, pode falar com a gente, que a gente vai estar disposto a ajudar se vocês apoiarem a gente no Padrinho e no Patreon. Então, $1 ou R$1, não custa nada. Vocês já foram agraciados, vão ser resenhados no site. E acho que isso é uma boa motivação para começar, né? Porque a gente vai estar sempre aqui para ajudar. O objetivo é esse, ajudar novos escritores. Sim, a divulgar suas obras e tudo mais. E fiquem espertos, porque novas oportunidades virão aí, novos concursos. A gente já está pensando em coisas para planejar aí para vocês. Para encerrar esse programa, Carlos, eu quero que você conte aí o que, que você vai fazer nesse Natal. Compartilha aí com a galera. Vou deixar essa bomba na sua mão. Que bomba, cara. Eu vou ver filme e comer. Eu vou postar um textinho interessante no meu perfil do Facebook. Quem quiser dar uma conferida, eu não gosto de compartilhar, mas quem quiser dar uma conferida lá, procura lá no Face, Carlos Guilherme Sampaio. Eu vou dar um. Vou colocar um postzinho bem humorístico, vamos dizer assim. Sim. Parecido com o texto do Carlson Galdino, que é uma crítica ao Natal. Ah, que nem eu acredito que eu escrevi isso. Eu sei o que é isso, hein? É muito bom, gente. Eu vou compartilhar isso na minha timeline. Quando tiver mais padrinhos e patreons aí, eu vou compartilhar os meus arquivos ocultos. De antigamente, arquivo, os textos. Arquivos secretos, né? As creepypastas do podcast. Então, pra galera... Eu acho que o episódio de hoje já foi bem legalzinho. Pra galera ficar de olho aí quando você postar, é facebook.com/cgsampaioc22. Aí você segue ele aí, segue o CG Sampaio, tem coisa muito engraçada que ele compartilha aí. E esse post vai ser muito bom, eu já li e eu já sei que vai ser muito bom. E também segue lá o Matheus das Selfies, né? Você vai encontrar várias selfies desguiadas para você imitar. É, tem uma selfie muito boa olhando pro teto, que a Jota comentou no episódio que a gente gravou com ele. E ele disse que também vai postar uma selfie com o peru na mão. Vou fazer isso no Natal. Eu vou prometer aí, se vocês apoiarem aí. Mas vai ser com o peru na mão ou com o peru na boca? Tá ficando malicioso isso. Tá, é melhor a gente parar por aqui, velho, pra não piorar. Vamos encerrando por aqui ou por aqui. Ai. Abraços, beijos e queijos a todos. É, a melhor coisa do Natal é o peru mesmo. Todo mundo Até gosta. Até mais. Até.